Confins, nível 360, Uperus 58, decola da 28, mantém pro até 3000, esquerda, Gole Gonza. O transponder é o 5546 e o controle 1935. Alinhamento correto, portão 4, chame pronto acionamento, voo no 755. Chamarei pronto. Salvador é o... Paz, helicóptero, papapapá, Mike Bravo, papá. Papapapá, Mike Bravo, papá, prossiga. Já próximo ao farol de Papá, propouso a intenção ao pátio 3. Gente, intenção ao pátio 3, está autorizado então do setor sul desta presente posição prosseguir direto ao pátio 3, reporte no solo controlado, vento 230 graus 10 nós, ajuste 103. Papá, papá, Mike Bravo, papá. Ok, autorizado direto para o pátio 3, chamando no solo controlado. Avianca 6321, airborne at 42, contact now, Salvador Bridge Control 119-35. Oh, no, the flight control 119.35, thank you, sir. 35, aciona 5543, voo no 077. 32117, autorizado a alinhar e manter a posição pista 28. Aí mantém 28, 32117. 5543 no transponder, voo no 077. Procedimento correto, chame pronto acionamento, no 077. Chamada Gol 077. Estacionamento Gono 755, portão 4. Autorizado, chame táxi, 755. Chamarei. Tá 3217, autorizada a decolagem de pista 28, vento 220 graus 08 nós. Tendo informação de tráfego, o helicóptero aproximando para o pátio 3 não irá interferir com a sua decolagem. Decolagem do helicóptero, tá 3217. Voo no 765, mantenha o nível 400, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Voo no 785, mantenha o nível 400, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Vou no 649, prossiga. Controle, o Mike Eco Delta, 510, através do circuito. Mike Eco Delta, para ingresso do circuito, chame torre 118.6. 118.6, grava. Zalvo 35, obrigado. Oi, Salvador, Mike Eco Delta. Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, está autorizado da presente, prosseguiu uma base pela direita, pista 17, reporte final, pista 17, Mike Eco Delta. Preparando o final da 17, Delta. Solo controlado, Mike Bravo Papá. Solo controlado aos 4.6, levando frequência, Mike Bravo Papá. Boa noite, Conselho. Boa noite, obrigado. Sala 6321, centro Recife. Chegou no 925, 4 horas e 5, PAB54, até na Confém. Street 21, contact Recife 128.8 or 133.25. Order now, call, that's 128.8 or 133.25. Avianca 6321. 3325. 3325. Autorizado final de LS do Luga 28, reporte estabilizado. Aqui para 2000, está 2003, é autorizado o LS Zulu na 28, trip. Zulu 955. Bravo Air, Alameda 05, em condições de usuário, na unidade terminal de Campo Salvador, 119 decimal 35. Senhor, Mike, aqui é o professor 350, estacionado em frequência. Papá Romeu, EcoBook, Juliette, como recebe? 0, chame Recife no 28.8, alterna 133.25. Confirme a primária. 128.8, alterna 133.25. Vai chamar agora 128, 133.25. Eco Golf Juliet no través de Salvador, chame Recife 125 decimal 45. Rumo 925 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, 10 massa. Eu vou decolar 28, no 925. 8002, eu tenho identificação, autorizado de chegar de pit, desça e mantenha nível 070. Desce 070, chegar de pit, então 8002. Controle, boa tarde, voo 925. Voo 925, contato radar na decolagem, subo nível 360, saída agora e transição fita. 360, já pode assumir a subida, hein? Já assumir a subida? Afirmo, nível 360, gol 1925. Para o 360, agora, ouvido. Linha 720, sendo identificação, autorizado de chegar de pit, desça e mantenha nível 080. Web 6720, confirma a informação da TIS? Web 6720, a torre informa que a informação é a Yankee. Clareza 1 no Web 6720. Localizador da 28. 35488, complete final, chame torre 1, 18 a final 6. 488. Do Bravo Eco, prossiga. Salvador, boa tarde, ao gol 1612. Gol 1612, o senhor identificação, autorizado de chegada, TARI, desça aí, mantenha nível 050. Positivo, vai passar Jona, identificou, descendo para 050, descida Karen, gol 1612. Fala, garotinho. Controle WebJet 6720, assinante da Yankee, qualquer como nos escuta agora. 5/5, web 6720, grato. Salvador, autoridade chegada Cari, ao passar 180, chame Salvador, 9935. Papatã, Gosca, Bravo Eco. Siga, Papatã, Gosca, Bravo Eco. 58 milhas, Salvador, para descida. Gosca, Bravo Eco, confirme nível. Está mantendo 095 no momento. Oscar Bravo Eco, desce inicialmente ao nível 085. A 085, Oscar Bravo Eco. Ofício solicita nível 180, está na proa de Arubi, Patango, Índia, Golf Delta, agora passado 15 milhas oeste de Porto Seguro, passo 140, ofício. Desça para 2.000 pés, ajuste no 013. 2.000 pés, 1.013, então 8002. Pessoas a bordo, autonomia alternativa. Confirme pessoas a bordo, Papatango Índia, Golf Delta. Autorizado de Rio da 3302 após proa de Rio. Rio 3325, primária? 1288. 288, obrigado. 558, decolagem da 10, curva, corrigindo, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3.000 pés, após esquerda, subida gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, aciona 5567. Mantém proa até 3.000, após curva esquerda, perfeita gole, Gonza, 1935, controle e 5567, transponde o gol no 399. Estamos pronto para acionamento, 1399. É, pronto, 1399. Toma o gol no 1399, voltando? Prossiga. Você já como coordenar o nível 390? 380, por exemplo. 380, vou coordenar o centro, mais um minuto da resposta. Vigilância, mantém 360, entrada, Brasília 124, decimal 25. Autorizado, final ILS Zulu, da 28, reposto estabilizado. Controle estabilizado, são 8002. 488, livrou, na sua escuta. Boa, muito boa tarde, bola 077, pode ser a pista 28, pronto. Gol 1077, uma boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 10 nosso. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, gol 1077. Desça para 1500 pés, ajustando 013, no plano de Paripe, reporte Paripe para ingresso Interlagos. Só para Paripe, descendo para 1500 pés, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, confirma as pessoas a bordo? Dois a bordo. Sim. De 6720, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Para 3.000 no 013, vai de 6720. Gol no 612, desça e mantenha nível 040. 040, voo na 6612. Patango India Golf Delta, acione 5577. Web 6720, confirma indicada. Eu atendo 120 nós. Sim? 220 nós. 19912 indicada. Sim, para 1612 indicada 250. Gente, usa para 2209, gol 1612. 1612, 2209. Bom, 380, só tem 3, 5. Controle 1935, gol 1077. Controle Salvador, boa tarde, gol 1077, decolou, mantendo a proa. 1077, contato radar decolagem, subo nível 360, saída agora e transição Gonza. Batido, sobe para nível 360, saída agora e Gonza, gol 1077, ainda mantendo a proa. 1077, na proa de gole. Proa de gole na presente, gol 1077. Gol 1612, vou tração para sequenciamento, curva direita proa 060, limitado pelo localizador. 060 direita, limitado pelo localizador, gol 1612. Boa tarde, gente da Yankee. Volo 649, eu cheguei em Brasília, 1273, a CR 1273, 1273. Passarei do T31, maintain score. 240, contact now, receive 124-55, you can go 1-2-7. Papa Romeo, Foxtrot, Mike Victor, certo? Mais são 2.013, ajuste no 013. Já 2.000, está no 013, vai mesmo, 720. Tá 8002 estabilizado? Estabilizado no localizador, tá 8002. Complete final, Eletro Zulu, chame torre na frequência 118 nesse momento, Zip. 286, obrigado. Web 6730, autorizado final LS Zulu, reposto estabilizado. Manoel estabilizado, 6720. Bono 077, suba restrito a nível 340. Restrito a nível 340, bono 077. Arquivo secundário 1255. 3302. Fechado devido obras. Deve pouso 8002. Secundária 2655, 1265. 3, gol. Ação de inspeção, vigilância, mantém nível 4, 0, 0. 1793. Golf Delta, Oceano. Índia, Golf Delta, informe a frequência que está modulando e o código anáquico do comandante. Solo Salvador, 3175, informação Yankee. Para autorização São Paulo. 325, Delta. Autorizado, nível 400, com o final no 925. 399, está na posição 3 para o puxa da questão da mesa. Foxtrot, Mike, Victor, ao centro. No 612, iniciação para 1809, a aeronave que o precede, um Boeing 737 no Webjet a 4 milhas. Ciente, o gol no 612, reduzindo para 1809. No 612, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 3. Nível 075, primeiro tipo da aeronave, pessoas a bordo e autonomia. Eu vou tentar localizar o plano aqui que eu ainda não possuo no sistema. Aqui, vai guardar. 925. 288-3325, gol no 077, boa. Sobre o Salvador, está 310, passa 180 para 150. Então, 3190, acendo identificação, autorizado de chegada CARI, desça para nível 040. Identificação da 040, 319. Gol no 612, reação navegação na proa de Usan. Apurando Usan, gol no 612. Possibilidade de ingressar via pista e taxi até o pátio de autoridade. Gol no 077, somente tração, vigilância, subo para o nível 360, no 770. Solo aos 10121 decimal 9, valeu, obrigado. 209, obrigado. Usa para 1809, a aeronave que o precede, na posição de 12 horas, 7 milhas, na final do procedimento LS do Lu. Positivo, reduzindo, gol no 612, descendo para 2000 pés. 7, 2, 11. Alfa Juliette, portão 11, então 8002. 6.85, alterne 12545, passa o meu Alfa Golf Juliette. Juliette Tango Zulu, pronto, cópia. Ele. Ilhéu 080, Golf 677, decolagem da pista 17. Curva à direita, subida coral, controle 1.99.35, aciona 0253, Julieta Tango Zulu. 0253, no telefone, na declarada 17.8, no coral para 80.283, 119.35, ao controle 80.83.